Te falei que essa garota é malvada, é especialista, tira braba na citada. Paga de santa, toda canhada, tá chamando atenção com o barulho da picada. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a picar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a picar. Vai, tá, tá, tá, tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a secar. Descarada, rouba sua presa com o poder da sua picada. Chama as amigas, enche a cara. Quando tá doidona, essa coisa ela é picada. meucds.com. É o barulho que ela faz quando começa a picar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. É o barulho que ela faz quando começa a picar. Te falei que essa garota é malvada, é especialista, tira braba na sentada. Paga de santa, toda ganhada, tá chamando atenção com o barulho da picada. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a picar. Começa a ficar 084 99946 7771.